Alô? Alô, É, alô. Alô. Que bonita sua roupa. Começando mais um CoisaCast, pessoal. E hoje nós temos aqui na mesa com a gente o Super. Opa! O Zefro. Desocupado, sim. E aqui temos um convidado especial, o Miguel Avarenga, que é o nosso amigo, o meu amigo nerd que eu chamei pra essa merda aqui, já que a gente não tinha gente pra pauta. É, na falta de coisa melhor, né? É, tamo aí, né? Viado, bicha! E hoje, hoje nós vamos falar, né? Já que aproveitando os gritos de bicha, viado, vamos falar de uniformes, né? Uma discussão meio Ronaldo Esper. Qual o melhor uniforme do super-herói? Fazer um topzinho assim, cada um escolhe o seu. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Mas pra começar, assim, falando dos melhores uniformes de super-heróis, vai o Super, que é uma bicha. Ai. Não, cara. O primeiro uniforme que eu vou falar que eu acho foda mesmo é do Flash, cara. Mas o Flash da era de... do Wally West, né? Não o Flash do Barry Allen, nem do Jay Garrick. O Jay Garrick é o melhor, cara. Nada, cara. Do Wally West, cabeça, ele usa uma panela na cabeça, bicho. Não, cara, eu acho bacana porque tem aquele aspecto meio, não vermelho, mas aquele rubro, sabe? Aquele vermelho sangue. Uhum. Bem bacana, cara. Combinando com... é simples e funcional, cara. Você vê, esse é o Flash. Não tem nada de penduricalho naquela porra. Não é que nem o Flash do Mark Wade, né? Aquele que era um meio vinho, assim. Aí tinha um visor e o caralho. Ih, é, cara. Você lembra dessa fase? Aqui. Lembro. Nem cara, era o Wally West de outra terra. Cara. É, o Wally West, tipo... o Wally West merece, né? Tipo, de uma terra em que tudo deu errado, assim. É. Lembro que tinha uma história desse cara que ele... que machucavam ele, aí ele acelerava o... a cicatrização dele, aí tipo, o cara ia, sei lá, cortando ele, aí ia cicatrizando mais rápido, ia ficando barbudo, era uma merda, cara. Aquele seriado antigo do Flash, já era o Wally West, o personagem? Eu não lembro, cara. Qual? Aquele seriadão antigo do Flash, vocês lembram? Não, aquele seriado do Flash era assim, era uma mistura de todos, né? Era o Barry Allen, né? Mas tinha coisa do Wally West e do Jay. Eles misturaram. Do Jay? Tinha. A panela na cabeça, o prato na cabeça não tinha, não. Não, eu sei, mas tipo, mas do Wally West tinha aquele negócio dele ter de comer pra, porque gastava muita caloria. Coisa que no, nas histórias do Barry Allen não tinha. É mesmo? É. Tinha essa parada no... Tinha no seriado do Flash, ele tinha que comer bastante porque ele, como gastava muita caloria. Coisa que teve uma fase assim no Wally West que tinha. Ele tinha que comer bastante, senão ele literalmente morria de fome durante a corrida. Tanto é que no filme da Liga da Justiça aqui dos anos 90, o Flash é gordo. É, mas aí já é cast, né? Já foi... já, não era mais o Flash de Várzea, o Flash moleque. Aquele Flash que nós aprendemos a amar. Eu tava velho, só queria saber de balada, de... ligar menininha. Whisky com energético. Já era o Flash tiozão, né? É. Tava com menos de 90, acabou com a galera. Mas... tá que pariu. Zé, fala aí o uniforme que você achou legal. Eu acho foda o uniforme do Rorschach, cara. De quem? Eu acho do Rorschach. Você acha legal? Do Watchmen. Um terno com sobretudo por cima. Eu acho muito foda. Você acha? Quem foi que chamou esse cara pra cá? Eu sempre achei muito massa esse aspecto de detetive dos anos 50, 60, tá ligado? Tipo, que tem o questão também. Aquela máscara dele que fica formando manchas do teste Rorschach na cara, achei muito foda, cara. Eu acho um dos melhores uniformes que tem. Eu acho legal a origem, né, da máscara, quando ele conta, assim, eu acho muito bacana. E no filme ficou super legal, né? Ah, o filme deixou mais elegante a história. Eu tô vendo aqui a imagem dele, me corrija se eu estiver errado, mas as calças dele são roxas. São. Puta, é verdade. É igual do Hulk. Não, mas é roxo listrado. É roxo listrado. Tem risca de giz, velho. É risca de giz. Não, e o pior é que antes de vocês pegarem a edição assim de Watchmen, que tem a última edição da, antes de ser da Panini, que foi dividida em quatro, tem os extras, e a da Panini definitiva também tem, os estudos de uniforme pro Rorschach, cara, tinha uma ideia do Rorschach usar um colan com todas aquelas porra do teste Rorschach, velho. Só com sobretudo. Nossa, por cima. Pensa a merda que ia ser. Flash. Não, tipo, e tirar não, a porra do... Tipo... Tcharam! Tipo, a minha pele se mexe! Ia ser animal, hein? Não, cara, não dá. Imagina, cara, o cara ultra conservador de direita chegasse no meio da rua. Oi! Oi! Eu sou... Olá, eu estou com um colan. É. Pior, a calça dele é roxa. Então, isso roxa que eu tô dizendo. Estrada. E ele usa um lencinho no pescoço, hein? Boiola! Porque é fio, tá? Aham, tá bom. Todo mundo vive suado naquela porra daquela HQ e tá frio. Mas agora, aí, Miguel. Pulando, né, do Zé. Para o Miguel, fala um aí que você acha legal. Rapaz, eu sou meio suspeito pra falar, porque, enfim, é um dos meus personagens favoritos, mas eu fico com o uniforme do Homem-Aranha de 2099. Isso! Isso foi muito homossexual, cara. Qual que é? Capinha? Hã? É, aquele azul marinho. Com aquele que tem a capinha de teia? É. Ah, sim, releva a capinha. Cara, eu sei que tá fugindo, a gente tá falando dos melhores, mas, cara, tem que dizer, aquele carrapato nas costas do uniforme do Homem-Aranha é muito ridículo, cara. Do normal? É normal. Parece um carrapato e não uma aranha aquilo nas costas do homem dele. Ó, tá vendo? É uma coisa que o 2099 não tem. Que ele passa justamente... Bom, assim, a minha explicação é a seguinte. A maioria... Assim, eu gosto da maioria dos trajes do Homem-Aranha. Acho muito bacana o design. Mas eu fico com o 2099 porque ele passa realmente aquela noção mais de seriedade que um cenário cyberpunk do 2099 tem. Então, por exemplo, não é nada mais inocente. Não tem mais nenhuma lição. Ah, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não, aquilo é um mundo podre, cheio de drogas, de putaria, sexo e não sei mais o que. Então ele simboliza tudo isso. O uniforme dele é mais sinistro do que da maioria das versões do Homem-Aranha. Não é uma coisa mais elegante, é uma coisa mais agressiva. Tem aqueles espinhos no braço, meio Batman, mas enfim. Aqueles espinhos no braço, aquele visual mais, aquelas flechas todas, a caveira no peito. Aquela mistura de caveira com aranha feio, ou seja, e por exemplo, também a falta de visores, que não é aquele visor espelhado que nem as versões originais do Homem-Aranha. Já é uma coisa mais... é só pintado na cara. É só pintado na máscara, a marca dos olhos, e é como se ele não estivesse enxergando nada. Então é uma coisa mais... Passa mais a ideia que o 2099 queria passar, justamente de ser uma coisa mais adulta, mais séria. Apesar de não ter sido tão sério quanto deveria ter, mas... Eu nunca parei pra ler muito o universo 2099, cara. Cara, o mais legal desse universo é que ele fez mais sucesso no Brasil que nos próprios Estados Unidos, cara. Tipo Caverna do Dragão, né? É. Exatamente. Eu fico é puto com isso, sabe? Aí depois reclama que a gente baixa. Não importa o quanto você veja isso aqui no Brasil, cara, você vai estar condicionado a ser sucesso nos Estados Unidos, velho. Cara, isso não impede nada que, por exemplo, uma editora que é brasileira continue a história daqui mesmo. É a própria... Ah, não querem cancelar lá nos Estados Unidos? Cancelem. A gente continua daqui. Ah, cara, mas nenhum editor vai querer ter essa porra desse trabalho aqui. Ah, hoje isso, depois. Isso é complicado, cara. Isso é muito complicado. A última vez que eu vi alguém ter coragem pra fazer isso foi lá na época da trama, quando eles resolveram pegar os direitos de Mortal Kombat, Mega Man, essas coisas. Ficaram umas histórias boas até. Pô, tinha aqui de Mortal Kombat, cara, tá legal. Do Edu, enfim, a gente não vê mais esse tipo de coisa por aqui. Seria muito legal, porque são universos que, pô, fazem sucesso aqui e que valeria a pena, sim, prosseguir com as histórias e até chamar novos artistas, até atrair novos talentos. Seria uma ideia excelente, mas infelizmente já não dá mais. Aliás, eu lembrei de outro uniforme bacana do Homem-Aranha, que é o do Noir. Não, esse não cheguei a ler, não. Do Noir, que é uma coisa mais... Eu achei muito bom. Tive a oportunidade de ler o material original e eu achei muito bom. Inclusive eu tenho ele aqui em casa. Que já é uma coisa, nada diz que ele é o Homem-Aranha. Ele é só um cara com um monte de roupa preta, assim, um monte de colã preto, uns óculos de aviador, que eram do tio Ben, né, essa história, e um sobretudo preto. Então é uma coisa, também outra coisa mais séria, assim, nada espalhafatoso. Olha, eu tenho uma aranha gigante no peito, olhem pra mim, eu sou o Homem-Aranha. Mas ele era chamado de Homem-Aranha na história? Porque não tem nada aí condizente com ele ser Homem-Aranha. Homem-Aranha, não, é por causa das teias que ele dispara, que as pessoas começam a chamá-lo de Homem-Aranha, mas ele não tem nada no uniforme dele que indique. Ah, tá. Entendeu? Ele é só por causa da habilidade dele de disparar teias, que no caso é teia mágica. É. Porque eles não tinham nenhuma outra explicação. Quer dizer, ó, energia nuclear. Só porque a história se passa na Grande Depressão, né? Lá pra 1930. Então, não tem explicação pseudocientífica compatível. Não dá pra falar de radiação, não dá pra falar de manipulação genética, muito menos. Então a única alternativa que eles tiveram foi a mágica. Ah, sei. É tipo aquela leite quesada, né? É magia, não precisa de explicação. É lei de Lost, é magia, não precisa explicar essa merda. Exatamente. Ó, é lei de Mephisto também, qualquer desculpa é só fazer um pacto e pronto. Lei de Flashpoint. Lei de Flashpoint. Vamos lá, acho que é minha vez, né? Não é minho, seu viado, eu também participo desse podcast. Ah, é, tem você. Vai lá. Eu vou escolher aqui o mais massa velho, eu acho, dos quatro, que é o Wolverine marrom, né? Qual? Da época do Brian, do Bernie, do Birne. Lá John. Pra morte da Fênix? É, foi um pouco antes, eu acho, até. Foi na época, sim, se não foi, me engano. Foi logo do começo, assim, do John Byrne, do Claremont. Que aí começou com o uniforme do Wolverine e tal, teve boas histórias até. E, tipo, era muito mais simples naquela época. Um dia, simplesmente, o Wolverine chega com o uniforme marrom. Aí o doutor não vira: ué, por que você mudou o uniforme, Wolverine? Por que não? Simplesmente assim, cara. Eu tava afim, pronto. Eu fui numa costureira. Adriano, isso não tá combinando bem, esse amarelo com azul. Vem cá que eu faço melhor, seu lindo. Você tá falando daquele uniforme que tem um cinto que cobre metade da barriga? Isso. Esse uniforme é maneiro, cara. É o melhor uniforme do Wolverine. É, parece aquelas calças daqueles tiozões, né? Que usa o cinto pra esconder a barriga, sabe? É, se duvidar, cara, o Wolverine bebia pra caralho. Não, mas eu achei esse uniforme e sei lá, a questão é que eu achei o uniforme bom e esse uniforme em si deu sorte porque o Wolverine teve muitas histórias boas nessa época, assim. Uhum. Não foi um uniforme, por exemplo, o tempo que ele durou, teve muitas histórias legais do Wolverine. Teve a fase do Byrne e do Claremont, que é a melhor fase dos X-Men, né, de todos os tempos. Teve aquela minissérie do Frank Miller e do Chris Claremont, do Wolverine, aquela Eu, Wolverine, que achei muito legal. Essa é sensacional. Essa é muito boa. Que foi aí também, né, que foi o Miller que começou com essa mania de desenhar as garras do Wolverine como se fossem lâminas de katana, né? Que até então elas eram meio cilíndricas. Assim, ah, eu lembro, aquela coisa meio tentáculo. É, assim, tipo, até no desenho dos anos 90 ainda era cilíndrica. Isso, assim. Cara, eu lembro. Varia um pouco do desenhista, né, como vai a garra. E na revista do Wolverine... É uma. Eu tenho essas edições, eu acho legal que aquela. Que era escrita pelo Larry Rama, né? E o Mark Silvestre desenhava. Eu achava legal essa fase Wolverine, assim, que teve muito da mitologia do Wolverine, tipo, aquela ciborguezinha que vinha com o Wolverine robô, o negócio dos implantes de memória no Wolverine e tal. Cara, eu me lembro do Wolverine que eu conheci, foi na época que ele não tinha uniforme, que ele usava uma calça e uma camisa azuis, sem manga. Qual? Mais ou menos foi na. Eu comprei a primeira edição do gibi dele, que era era uma capa vermelha com ele saltando em direção ao leitor, né? Mostrava o Wolverine. Ele não tinha uniforme. Ele tava naquela ilha, não tem? Qual o nome daquela ilha que ele vivia? Madripoor. Então. Madripoor. Ah, o Caolho. É, mas tinha quando ele era Caolho, mas quando ele ia sair pra matar alguém, né? Ele usava uma calça jeans, uma camisa azul vermelha. Uma camisa azul sem manga. Vou caçar isso aqui no Google. Mas aí é o que, tipo, foi o uniforme que eu achei foda e o Wolverine teve alguns outros uniformes. O Wolverine variou muito de uniforme com o tempo, né? Acho que nem nos anos 90 mudaram muito o uniforme dele. Só lá pros anos. Ele usava um uniforme rasgado nos anos 90. Não, tipo, mas não, por exemplo, teve um amarelo. Quando ele perdeu o adamantio, não foi? Aquela coisa meio aquele pano na cara. Na fase do massacre. Tipo, só que aí, por exemplo, o Wolverine teve aquele amarelo e azul com uma cara meio de gato, né? Que foi a primeira aparição dele. Aí teve o dos X-Men, que foi tipo só uma mudança, né? Mas continuou a mesma base de cor. Aí teve o marrom, que mudou mais mais a cor do que, enfim, desenho. Aí depois voltou pro amarelo e azul, ficou um tempão. Aí teve aquele uniforme que da época selvagem. Tipo, foi. Basicamente, isso fizeram mudar, cara. Sempre foi aquela porra daquela aba, daquele chifre que ele tem. Aí depois, nos anos 2000, começo dos anos 2000, com o filme dos X-Men, aquela coisa preta e amarela. Sem máscara. Couro, né? Aquela coisa de couro. Que eu pessoalmente achei muito bacana, aquela coisa padrão assim dos X-Men, achei bacana. E agora aquele do Astonishing, né? O uniforme que eu acho muito foda é o do Justiceiro, cara. O que é o uniforme do Justiceiro? É simplesmente uma camisa preta com uma caveira branca na frente. E é simples, cara. Qualquer um pode comprar essa camisa aí em qualquer comic shop. Você pode fazer. Do Justiceiro Anjo, que era legal. Bicha, viado. Vou Você tinha que me lembrar disso. Tinha que me lembrar disso, hein? Porra. Não, melhor mesmo é o do Justiceiro Frankenstein, né? Puta que pariu. Frankencastle. Essa é horrível, Cara, eu nunca entendi essa parada. O Frankencastle foi, tipo, o Justiceiro foi trucidado pelo filho do Perim. E quem costurou ele de volta, caralho? Essa parte eu perdi. E o pior de tudo é que, assim, se tu leres de forma descompromissada as histórias, tu acha até bacana, assim, porra, ele tá invadindo o castelo, tá matando um dragão do nada, assim. Sim, ele é o Hellboy. Eu diria mais, tá mais pra Sucker Punch que pra Hellboy. Puta, mas Sucker Punch só presta porque tem mulher gostosa, cara. Aí é uma questão. Pode é uma merda, cara. Mas falando assim, qualquer personagem podia ter essas histórias do Justiceiro, né? Você bota aí qualquer outra criatura que podia ser a mesma coisa, né? Aí é que tá. O problema é que é justamente o Justiceiro. O Justiceiro não devia se prestar pra uma coisa dessas. É aquela. Ele devia ficar como no Garth Ennis. É só aquela camisa com a caveira mesmo, aqueles trajes no máximo de soldado, aquele casaco preto e vamos que vamos. Curioso, né? O uniforme do Justiceiro deve ser o cosplay mais fácil de se fazer do mundo. Ninguém faz. Não, a galera gosta de desafios. A galera gosta de comprar uma roupa de mergulho no eBay e sair dando porrada nos bandidos. E apanhando miseravelmente. E sendo atropelada. Falando em gente que compra uniforme de super-herói, Zéfiro? Eu? Você quer falar aí o uniforme? Você gosta de usar coisas coladas no corpo? Da onde você tirou isso? Eu acho o uniforme do Demolidor, aquele clássico vermelho, muito foda mesmo. O fato dele ter a aparência de um demônio, assim, e ter essa aparência de demônio, eu acho muito interessante, assim, pro personagem que é o Demolidor, um cara basicamente sem poder e tal, que age na cozinha do inferno. Eu acho que como ele é só um artista marcial, esse fator psicológico que faz um demônio vindo te atacando, acho muito interessante. Fora que eu acho muito legal, assim, vermelho, assim, mais escuro e tal. O curioso é que o personagem é católico, né? Mas é exatamente que traz a dualidade dele, né? A imagem do demônio, como ele tá punindo alguém, foi essa escolha dele, né? De usar um demônio, algo que pune os bandidos, né? Exato. Mas a grande questão é que se é o diabo que pune os malvados, ele não é o cara bonzinho, então? Né? Depende da fase agora. Quando ele assumiu a liderança do tentáculo, ele não me pareceu muito gente boa, não. É que sabe como é, né? O cara quando toma o poder, né? Shadowland. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Aquela fase dos anos 90 que ele tinha o uniforme do Flamengo, até que ela tava legal, cara, aqui no ferro. Qual aquela que era a armadura? Aquela vermelha e preta. Que coisa nojenta, cara. Na época que o Nick Fury morreu. Achava bacana aquele uniforme. É bem legal. Cara, e é engraçado ver, por exemplo, que o início do Demolidor ele usava aquele uniforme amarelo e vermelho, né? E tipo, se você ver, faz sentido, né, cara? Tipo, ele é cego. Ele não tá ligando pras cores que ele tá usando. Saca? Eram as cores do pai dele, vou me homenagear meu pai, sabe? Foda-se. Agora eu quero saber como é que ele conseguiu costurar tudo daquele jeito bonitinho sendo cego, hein? Ah, rapaz. pensa assim. Se a gente for parar pra pensar, tomar como exemplo aquele, me perdoem, o filme do Demolidor. que ele vê as, que ele usa a visão de radar pra enxergar as coisas. Rapaz, na frente da máquina de costura, ele deve estar vendo até o fio de cabelo de não sei o quê. Até a linha se quebrando dentro, né? Até a linha, exatamente, cara. Aquilo faz um barulho desgraçado. Deve ser legal que se ele via porra dar no filme, ele vinha andar com um xilofone, né? Pling! Aí chegava. Pô, tá muito silencioso aqui. Pling! E aí, Miguel? Ok, já pode ir pros lanternas? Não, fique na sua lista, seu homossexual. Não, porque, pô, o Kyle tá na lista. Tá, fala, viado. Mas, enfim, já passando pra um assunto meio não tão off assim, vou pegar o exemplo do Kyle Rayner, porque é o meu favorito, mas, assim, uma coisa que eu gosto, por exemplo, na Tropa dos Lanternas Verdes, é uma liberdade relativa que cada recruta tem de fazer o seu uniforme. Tipo, tem aquele uniforme padrão, aquele maiôzinho verde, mas até contanto que você use verde e mostre o símbolo da tropa, você pode fazer o uniforme do jeito que você quiser. É isso que eu acho bacana, justamente como cada membro de cada setor tem a sua visão dos seus costumes ou tem que adaptar o negócio à sua anatomia, e ver como muda o uniforme de um setor para o outro. Cada lanterna tem o seu estilo de roupa, assim. E aqueles que estão sem criatividade ficam com aquele maiô mesmo. Mas eu acho que isso veio mais dos anos 80 para cá, anos 90 para cá, cara. Que você vê, antes era meio padronizado, assim. É o Hal Jordan e tudo mais. É. Aí veio o Guy Gardner, que mudou. Porque o do John Schultz também era bem parecido. O Guy Gardner acho que foi o primeiro, assim, a destoar mais. Ah, porque é o Guy Gardner, né? Não, sim. É o melhor, cara. É o melhor uniforme pra mim. Aí veio o Kyle Rayner, né? Depois. Kyle Rayner, que aí, tipo. Ele dá uma coisa mais artística no negócio, né? É, porque ele, tipo, ele não tem uma tropa, né? Querendo ou não, tipo, o cara vai lá e conhece a tropa. Você vê a nova origem do Jones. O cara pega um anel e o anel cria automaticamente um uniforme, que é um uniforme padrão de recruta. Exato. Sim. Aí depois o cara tem uma noção. Só que o Kyle Rayner tem aquele negócio que ele não teve essa tropa, né? Exatamente. Então ele teve uma liberdade maior pra criar uma coleirinha no uniforme. Não, isso não, cara. Por mais que esse uniforme tivesse uma coleirinha e tudo mais, não tem como ser mais estranho do que aquele primeiro dele. Não tem. Aquele com a máscara com dois relevos? Exato. Porra, eu achava legal essa máscara, cara. Era legal até aquela armadura toda, achei até bacana. É muito bacana, bem diferente. Mas, assim, eu ainda prefiro o último design antes dele desistir de vez dos poderes do Ion antes de acabar Reborn. Porque já é uma coisa mais... um estilo mais durão, assim, mais badass. Aquela coisa mas assim do Kyle Rayner? De zíper, velcro, cacete. A4, uma coisa mais assim. Whatever, frase solta. Uma coisa mais hardcore. É um estilo mais radical, digamos assim. É o tipo de coisa que eu gosto. É um estilo mais massa, velho. É o mais massa, velho, exatamente. É por isso que eu prefiro até esse traje que o Caio usava na época. Mas assim, eu pego ele como exemplo justamente porque justamente é o meu favorito, mas de como cada lanterna verde, depois de um tempo, passou a ter a liberdade pra fazer o uniforme como quisesse. Contanto que mostrasse a tropa e usasse verde. No caso, o símbolo da tropa, né? Aí eu achei isso justamente bacana. E até mostra justamente como a tropa foi evoluindo depois que ela foi reformada, né? É, tanto que o Kyle Rayner tá agora de volta com o uniforme padrão, né? Isso, ele tá com o uniforme padrão. E uma máscara decente. Exato. Se bem que a máscara que ele tava na época também não mudava muito em relação a... Não, pois é, que, tipo, teve aquele uniforme dele primeiro que foi igual, né? Quando ele pegou o anel foi igual da tropa. Aí logo em seguida ele fez aquele uniforme com relevo na máscara e meio com diferente, né? Máscara. Não, aquela máscara era muito bacana. Não, é, mas o uniforme era muito anos 90, cara, aquele que ele criou depois, assim. Ah, com certeza. Aí depois, anos 2000, aquele, né, da Crise Infinita, que é o uniforme padrão do Ion, né, mais ou menos. E depois ele já abandonando o poder do Ion, ficou com aquele e depois deu uma adaptada agora pra ficar mais perto do padrão, né? Mas mesmo assim ele manteve alguns traços dos uniformes. Inclusive ele voltou um pouco pra máscara de dois relevos, né, agora. É, um pouco, sim. Mas quem lê, assim, quem acompanha, tipo, a Tropa das Lanternas Verdes, pra mim é um título até mais interessante que o do próprio Lanterna Verde em si, eu acho. Eu acho bem legal. Ah, mas é por causa do escritor, né, do Peter Tomasi, né? É, ele escreve bem, cara. Ele faz, tem uma interação boa, assim, dos personagens. Você, ele não foca só nos terráqueos, assim. É, porque a ideia exatamente era essa até da tropa dos Lanternas Verdes. Não mostrar só os Lanternas Verdes da Terra, é mostrar todo mundo da tropa. E os contos da tropa dos Lanternas Verdes, tudo isso. E quando as outras tropas surgiram, só pra finalizar o assunto, pra não fugir muito, até porque a gente pode falar também das outras tropas também, né? Do senso de estética do resto de todo mundo. Mas, assim, é, justamente essa relação entre as tropas, que era o tipo de coisa que, assim, todo mundo parava pra pensar. Justamente, todo mundo parava pra pensar, por que só tem Lanterna Verde? Não tem de outras cores? Como é que eles vão se comportar com relação às outras tropas? Essas coisas. E como é que cada um vai se vestir também? Pô, mas, cara, aquela tropa Índigo... A Índigo... São os hippies. São os hippies. É a tropa hippie, assim, né? Hiponga, aquilo. As tropas viraram meio que os estilos de rock, assim. É. Tem o punk, tem o Paz e Amor, tem o hiponga ali... Tem o New Wave. Fica fumando. Tem as vedetes, né? Cara. Tem as vedetes. Tem as vedetes. Pô. É, Kevin, que mais? E os lanternas brancos também. É, mas lanterna branca são todos bichos, viados. Aquelas coisas peroladas, né? Legal, engraçado foi justamente isso, né? O Hal Jordan todo. Nós somos a tropa dos lanternas brancos, com aquela porra toda perolada. Vai, planeta! É bem isso, cara. É bem isso mesmo. Falar aqui do Besouro Azul, cara. Besouro Azul, o clássico, né? Jaime. Ah, o clássico. O Ted Kord. Eu achava muito legal. Eu não sei porque o Besouro Azul, ele me passou, pelo menos uma imagem, assim, que a primeira vez que eu tive contato com o personagem Besouro Azul foi na Crise das Infinitas Terras, assim. E... Na Liga Engraçadinha? Não, tipo, na Crise mesmo, tipo, o personagem. Ele ser selecionado e tal. E, pelo menos, tem muito... O uniforme dele me passou uma sessão daquele herói, assim, meio velha guarda, sabe? O herói estilo Homem-Aranha, o amigão, assim. Sim, aquele o cara... Boa Praça. É, o Boa Praça, o herói engraçado e tal. O Besouro Azul sempre passou essa imagem, assim, né? De seu herói, gente boa, assim, seu herói... Eu não sei muito o uniforme dele, era diferente, né? Você tá acostumado com os uniformes terem um padrão... Por exemplo, tinha o Superman, que tem um uniforme patriota, né? Cores dos Estados Unidos e tal. E você tem o Homem-Aranha também, de certa forma, assim, um pouco. Você tem o Batman, que... Você tinha aquele negócio... Os principais heróis, eles tinham cores predominantes, assim, né? Flash, verde, Batman... O Superman variava um pouco, né? E o Besouro Azul foi um uniforme que eu achei legal, porque tinha o desenho, tipo, não tinha um logo exato, né? Tipo, o desenho do uniforme dele é na metade do uniforme, assim, que vai formando um besouro. Aí ele tinha lá todos os aparatos, que era meio do Batman. Eu achei muito legal, assim. Foi algo bem legal, assim. Tipo, me chamou a atenção no personagem. Acho que ele é um dos favoritos da DC, assim. E se você for ver, ele não tem uma variação de cores. É tipo mudança, são tons de azul, né? O uniforme dele. Isso. É. Não tem um contraste claro, muito. Um azul, tipo, bem clarinho por um azul menos claro, assim, não chega a ser um azul escuro. Isso, é um contraste menor de cores. Não é aquela coisa pá! É, tipo, sendo bem viado, né? É um degradê. Um degradê. Agora passando de volta pro Super. Bom, a gente tinha falado aí do. Já mencionamos aí o Guy Gardner, né? Que é pra mim é o melhor uniforme dos Lanternas Verdes, mas eu vou falar de outro. Que eu achei muito legal, cara, quando eu conheci o personagem. Foi o uniforme do Erradicador. Você lembra dele, do. Aquele clone do Super-Homem? Que surgiu logo depois que ele morreu? Lembro, que usava óculos escuro. Sei, né? Banda comprida com luva já, né? Aqueles óculos, né? Isso. É, cara. Ele era o Super Cyborg, né? Não, o Super Cyborg era outro. Tinha o Super Cyborg, o Erradicador, o Superboy e o Aço. Eram os quatro que surgiram na época pra Superman. Não, mas eu me lembro que ele tinha alguma coisa a ver com o Super Cyborg. O Super Cyborg era... Não, ele foi morto pelo Super Cyborg. Ele foi morto, por assim dizer, pelo Super Cyborg. Ah, tá. Porque, na verdade, o Erradicador era meio que o corpo do Superman, né? Não, mas o Super não tava dentro daquele robô? Não. Porque eu lembro que ele vivia dentro daquele robô depois, no retorno? Não. Não, o segundo é o seguinte. O Super Cyborg, na verdade, era um clone, metade Cyborg. Ah tá, retcon. Mais ou menos isso. É, mano, porque, tipo, depois você descobre que, na verdade, o Super era um cara, era a mentalidade de um cara que era meio uma versão Quarteto Fantástico, né? Quarteto Fantástico, Aí depois. Mas na época eu lembro que eu li, que foi a primeira aparição dele, né, naquele que abriu, publicou da volta do Superman, ele era só um cyborg mesmo, tipo, era algo com a personalidade do Superman mesmo e Aí depois puseram o Quarteto Fantástico no meio da história. É, depois. E o Erradicador ninguém sabia, né? Tipo, era o Superman Badass, né? Aham. Uh-huh. Ah, que aquele... É, o Super-Homem mais... Mais categórico, assim, né? O mal deve ser punido. É, sim. Ele era... É o Superman massa velho. É o Superman dos anos 90. É, é. Então, o tipo, que me lembrou do Deadpool agora. Ah... A gente ia passar a palavra pro Zefro, né? Só que o Zefro caiu, ele é um inútil. Então, passar pro Miguel de volta aí, ó. Então, passando logo pro Homem de Ferro. É porque, porque o Homem de Ferro, uma das características dele é justamente que, até alguns anos atrás, pelo menos, era aquela característica. Ele é só um cara muito inteligente, mas que não tem poder nenhum. Todos os poderes dele, em tese, vêm da armadura. E o engraçado justamente é como foi a evolução dos trajes dele, das armaduras dele ao longo de todos os tempos, e de como ele se precave pra cada coisa, tipo, pra cada situação nova ele cria uma armadura diferente pra aquela situação específica. Então, por exemplo, quando ele vai sair pra enfrentar o Hulk, ele vai com aquela Hulk Buster. Quando ele vai enfrentar o Thor, com aquela armadura mais mágica aspas, mágica. Mágica. A palavra do dia é mágica. Mágica, é. Fale, Super. Mágica. Mágica. Mágica. Certo. Então, é interessante ver justamente como ela vai evoluindo com os tempos, culminando agora na Era Heróica, que é aquela ideia, até pegando, deixa eu até pegar o vídeo no YouTube daquela abertura antiga do Homem de Ferro, daquele desenho dos anos 90. Ah, não, não, não. Aquela que ele forjava a armadura na... Que ele fazia armadura na forja. Enfim, e justamente, eu até lembrei de um dos comentários no YouTube justamente como evoluiu essa ideia toda do Homem de Ferro. Que antigamente a gente tinha que mostrar, ou melhor, o pessoal tinha que mostrar o Stark fazendo armadura na forja sem camisa pra fazer que ele era o fodão, né? O badass. Só que agora o conceito de badass justamente, ser nerd ficou na moda e tudo mais. E a ideia de ser foda do Stark passou a ser completamente outra. Ah, ele tem um vírus tecnológico no corpo agora. E a armadura dele são várias pecinhas que se montam sobre a pele dele, e sistema integrado com todos os satélites e aparelhos elétricos, eletrodomésticos do mundo, pelo menos os da empresa dele. E então, essa aí começou a ser uma coisa mais moderna, um design mais arrojado. Em vez de ser uma coisa pesada e... Em vez de ser uma coisa mais pesada, mais estranha, porque uma coisa que eu sempre estranhei no uniforme do Homem de Ferro, aliás, foi o fato de que, bom, é tudo uma armadura sólida. Então, como é que a armadura é moldada no formato dos músculos dele e ela estica junto com ele? Isso no início dos anos 2000 foi tentado explicar também, antes desse negócio do Extremes, né? Antes do Extremes, o Frank Thierry... Frank Thierry. Coisa horrorosa. Ele fez o Homem de Ferro usar... Tipo, o Frank Thierry, eu acho que, sei lá, em 2 anos com o Homem de Ferro, eu acho que ele colocou uns 10 uniformes diferentes, cara. Mas aí ele trabalhou com essa ideia de metal líquido, sabe? De ter um negócio naquela placa peitoral dele que saiu metal líquido, que seria a parte amarela, e depois acoplaria, né? Aquelas partes que seriam a luva, né? A proteção peitoral e tudo mais. Até que veio Extremis e pronto. A roupa vem dos ossos dele. Pronto, acabou. Mas enfim. Um bacana que eu me lembro do Homem de Ferro é aquele que era vermelho e branco. Você lembra dele? Vermelho e prateado. Dínamo. É, o Dínamo Escarlate. Esse é do caralho, bicho. Esse é um dos clássicos também. Esse é sensacional também. E até uma saga recente dele, com o Mandarim, que ele tem que usar de volta, né? Isso, é aquela que ele tem que usar os uniformes antigos, eu lembro. É, porque o uniforme novo tá com uma treta de tecnologia. A Extremis tá ferrada. É, aí ele tem que usar os uniformes... Foi da Invasão Skrull. É, foi da Invasão Skrull, que a Rainha Skrull ferrou com o uniforme dele. Ferrou com o Extremis. Isso. Aí ele teve que usar os antigos. Pois é, então... Aliás, até gostei da atualizada que deu no... E da homenagem que eles fizeram no Homem de Ferro 2. E pessoalmente eu acho que foi a armadura mais bonita do filme. Que é justamente aquela coisa mais leve. Justamente, a ideia então, só pra finalizar então, a ideia toda do Stark passou a ser uma coisa mais prática. Quanto mais prático, melhor. E até acompanhando justamente a evolução da tecnologia. Quanto menor, melhor, né? Aquele estilo mais minimalista. Então, como os equipamentos eletrônicos de modo geral têm ficado cada vez mais reduzidos, nada mais natural que o traje de combate mais avançado do mundo também fique mais, tenha mais mobilidade, mais facilidade de uso. Então essa ideia da Extremis já foi sensacional, justamente um uniforme simples de usar, mais intuitivo do que o Homem de Ferro simplesmente ficar acionando comandos vocais ou coisa parecida. É um negócio mais integrado à mente dele, mais nanotecnológico. Mas ele conseguiu miniaturizar a coisa a ponto de ter ser praticamente mais seco da pele resistente. Desculpa, essa interrupção do Super foi demais, cara. Isso aqui dá a gravar de noite, o filho da puta fica com sono. Enfim, basicamente eu diria que no momento essa é a minha armadura favorita do Homem de Ferro. Pois é, então eu só queria falar do Homem-Aranha, que pra mim, eu sei que vai ter, sempre tem alguém que vai falar que não foi o primeiro, mas pra mim foi o primeiro super-herói a aparecer com um uniforme sujo, né? Tipo, tinha muita coisa no uniforme deles, né? Tinha teia, tinha o símbolo da aranha, tinha aqueles... Não era linear, né? Exatamente como eu falei no Besouro Azul, né? Eu gosto muito do desenho do Romitinha, porque aí desenha aquelas teias no sovaco que ele usa pra planar, sei lá. Mas eu acho muito legal, né? O lance das teias, o lance da máscara com aquele olhão. Diferenciou bastante, né? Assim, dos heróis mainstream que eu lembro, assim, um herói cobrir a cara inteira, usar um uniforme mais sujo. Queria mencionar o Homem-Aranha, que pra mim é o melhor, assim, uniforme que eu gosto de herói, assim. Aliás, uma coisa que eu até gosto no Aranha do Romitinha, até mais por causa do colorista dele, que eu quase nunca mais vi, é justamente que aquela parte vermelha da armadura dele brilhava. Aquela coisa mais... Parecia, lembrava mesmo mais uma armadura. Eu achava aquilo lindo pra caramba. Que lembrava até aquele Homem-Aranha de armadura. Do Aranha do Romitinha. Ou do colorista que trabalhava com Romitinha, né? Não sei. Aquela coisa bem... Aquela parte vermelha toda brilhando com o reflexo da chuva e tudo mais. Isso ajudou, eu diria que... Bom, não ajudou pra caramba, né? Só o traço do Romitinha já tornou ele o artista definitivo do Aranha. Pra mim. Mas, assim, aquilo acentuava bastante também. Aquele uniforme bem... Nada, cara. O melhor desenhista do Aranha é o Mark Bagley. Aham. Seu filho da puta. Quer superar o mestre, porra? Porra, Bagley é foda, cara. Eu lembro dele desenhando na época do Clone. Ah, meu Deus. Vamos para a despedida! Então, valeu aí. Tipo, a gente cagou uma regra gostosa aqui falando de quadrinhos, né? Mas aí foi bom. Obrigado, Miguel, por você ter vindo participar. Nada. Qualquer coisa, estamos aí. Com certeza. Mais um nerd participar e falar merda é sempre bem-vindo. Com certeza. Eu vou dizendo tchau. O Zéfro caiu. Super, se você quiser dizer alguma coisa. Sei lá. O uniforme do Superman é o melhor de todos. Todos. É uma merda. Cueca por cima da calça. Eu gostava mais quando era aquele escudo que o S passava por cima do escudo. Aquele era legal. Que foda, cara, da Era de Ouro. Ah. Mas é isso aí, galera. Valeu.